meia, tá um ponto de espera. 1416, decola presente ou cruza pra prosseguir até o ponto de espera? Decola presente. Funciona no 416, está autorizado a alinhar e decolar a partir da interseção hotel, vento 140 graus, 1942. Meia. Bom dia, boa tarde, o Chaleiro 63, no 5, no ponto de espera, volta. O Chaleiro 63, 1-5, boa tarde, autorizado a alinhar e manter na cabeceira, 1-0. Alinha e manter na 10, 63, 1-6. Saiu no 4 no meia, decolou os 2-5 com controle na frequência no 208. 208, controle. Aliado pronto, 6317. Ok, ciente, 6317, aguarde um segundo só para iniciar a rolagem. Aguardando. Chaleiro 63, 1-5, vento 1-40 graus, 1-2-nós, livre decolagem, pista 1-0. Iniciando, 6-3-1-0. Chaleiro 63, 1-5, decolou aos 2-7, controle 1-208. 208. 2 ao lado, boa tarde, papapá, Zulu Delta Golf, papapá, a rotatória da sua escuta. Zulu Delta Golf, da presente, autorizado, final no 7, chame 3 milhas fora. Final no 7, direta, 3 milhas fora, chamará o Zulu Delta Golf. fora Zulu, Zulu, Delta Golf. Copiado, Zulu, Delta Golf, o estado livre pouso 17, vento 150 graus, 119. Prato, Golf. Guardião 02, vai de regresso. Copiado, Guardião 02, confirmando a altitude. 500 pés. 500 pés, prossegue direto para o pátio do GRAE, reporte na final, Guardião. Direto para o pátio do GRAE, reportará na final, 02. Zulu Delta Golf, solo 30, prossegue para que pátio? Delta Geraldo. Aviação geral, então pátio 3. Prosseguindo em frente, Lima. E na Lima mantenha a posição, chamando 1219, solo. Vai prosseguir então para Lima, 1219. Tá lá, Torre Salvador Boa, 103561, no ponto 0210, pronto. 3561, uma boa tarde, autorizado. A linha e decolar da ONU 0, vento. ONU 70 graus, 8 nós. E decola. Obrigado, até a próxima. Boa semana pra vocês. Igualmente, bom voo. Muito obrigado. Pelo Salvador, está tratando essa Vitor Juliette na frente da rotatória do Juliette Campo. Alvo Vitor Juliette, autorizado a prosseguir direto para a final da ONU 7. Chame 3 milhas fora. Guardião 02, informa o vento de superfície 160 graus, 10 nós. Prosseguindo direto para o GRAE, chame solo controlado, Guardião. Entrar em solo controlado, GRAE 02. Papapá, Zulu, Delta Golf está librando na Lima. Copiado 1219, console agora Zulu, Delta Golf. Muito grato. Pelo Guardião, frequência livre. 3561, decolou os 34, controle 1208. 1208, obrigado, bom trabalho. Copiado, livre pouso, vento 130 graus, 12 nós, Alfa dos Jets. Livre pouso no espaço, Alfa dos Jets. Mike Eco Delta, prossegue Itapuã e aguarda o cruzamento da final da 1-0. Temos o Airbus da TAM prestes a cruzar o externo. Salvador, boa tarde, tá 3192, final baixar trabalho. Oi, Salvador, tá 3192. Tá 3192, informa o vento 130 graus, 1 nós, sem livre pouso na pista 10. Autorizado pouso pista 10, tá 3192. Bravo Kilo Whiskey, continue approach and report 3 meters out. Oi Salvador, até 3192, em tráfego no Tintel, 3 milhas à frente, 700 pés abaixo. 3192, a aeronave acaba de pousar na 17. Copiado, Mike Eco Delta visto o Airbus na final da 10. Autorizado o cruzamento retaguarda do mesmo, Mike Eco Delta. O Alfa Victor Juliette, solo aos 38, backtrack é autorizado até o Pátio 4, reporte de pista livre, agilizando. Copiado, boa tarde. Mike, Eco Delta. Está autorizado o cruzamento da final da 10, apenas para informação, o senhor irá prosseguir como número 2. Temos uma aeronave a 3 milhas já próximo da cabeceira e em caso para prosseguir após a aeronave, o Mike Eco Delta. O Mike Eco Delta, autorizado o cruzamento, é o número 2 para girar mais para a 10. Afirmativo. 3192, solo aos 39, direito ao 219. 219, 319. Bom dia, sou Salvador, boa tarde. Oceaner 62, Cuno 3, ponto de espera da 10, próximo. Oceaner 62, uma boa, Lima tem. A Lima tem, Cuno 10, Oceaner 62, não tem. Bravo, Kilo East, clear to land runway 17, the wind is 150 degrees, 12 knots. Oceaner 6213, vento 140 graus, 10 nós. Livre decolagem, 10. Livre decolagem, pista 10, Oceaner 6213. Mike Eco Delta, aguarde, ok? Para girar a base e prosseguir para a final, aguarde. Mike Eco Delta, ok? Bravo Kilo East, on the ground at 4-1. You are going to the taxiway Papa and wait to going to apron number 4. AC Marif. Autorizado para seguir a final da 17, Mike Eco Delta. Pode pro controle 6213? Na frequência 1208, acionar 6213. Obrigado, boa. Mike Eco Delta, livre pouso no 7, vento no 5, 0 graus, 10 nós. Mike Eco Delta, gente, livre pouso no 7. de voo 1648, baixou, travou, sinal 90. 648, boa tarde, avistado livre pouso 90, vento 140 graus, 109. Pista livre pouso, pista 90, voo 1648. Mike Eco Delta, solo Watch 4, 5, prossegue passe 4, estacionar frequência livre. Bravo Kilo East, continue your text until you open number 4, report me, you will evacuate. Devrou o gol no 648. 1219 com o Saulo, seu Saulo aos 48, tarde, 6142, ponte espera da 10 plano. 6142, voo autorizado, a linha é decolar 10, vento 50 graus, 11 nós. Decolar da 10, chame a 1142. Oi, boa tarde, 3154 da SAM, estabilizado, visual, bastante checado. 3154, boa, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre. Kilo Romeo, Oscar, parte 5, livre estacionamento, sanitário.